1977. Jovem negro é adotado pelo submundo das drogas. 1997. Cultura de rua desperta interesse. 2002. Graças a Deus cheguei aqui. Chega aí, véi. Eu quero te falar das tretas erradas que está rolando aqui. Na nossa quebra, altas figuras se perdendo, querendo destruir a própria vida. Infelizmente não há uma saída. Mundo do crime tem altas portas abertas. Não seja o próximo a entrar nessa. Com certeza você leu reportagem de primeira página e compreendeu que o destino teu será como o de vários fulanos que tiveram uma vida perdida na mira de um cano. Passe, passe dessa véi. Com certeza terá aliados do teu lado querendo te dar uma força. Já pegue essa oportunidade que a vida está lhe oferecendo. Olhe para os lados e veja quantos irmãos estão morrendo. Missa de sétimo dia, não quero participar. Não vou te enganar. Falo, falo com tristeza, véi. Me lembrando de um velório. O cara buscava posição, mandar no território. Queria fama, hoje vejo a tristeza da sua mãe, da sua mana. Que todo final de semana leva rosas, acende velas, mata a saudade dentro de um cemitério. Não é fácil, porque você bancou o valente. Andava ferrado, maquinado até os dentes. Infelizmente seu futuro já vejo no presente. Mas a pilantragem, crocodilagem predomina em várias cidades, em Planaltina não é diferente. Arbitrariamente, dois chegados trocam tiro por causa de um baseado é noiado. Enquanto o outro, do outro lado, assalta um coroa, leva todo o dinheiro de um mês inteiro trabalhado. Caralho, pra satisfazer a sua vida de drogado, olha aí. Sua passagem tá comprada, passaporte para o inferno. Se você tiver afim, pode ir, não quer essa viagem para mim. O passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você escolher. E no inferno o diabo sorri de você. E no inferno, inferno, vão sorrir de você. O passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você escolher. E no inferno o diabo sorri de você. E no inferno, inferno, vão sorrir de você. Pode crer. Enquanto você vive saciando o desejo do demônio, seja mais humano, jamais pensei pegar no microfone pra te fazer escutar, entender que a porra de bicho solto, drogado, vai te pôr dentro de uma cova. Pior ainda se não forem desova seus rituais satânicos, de nada te adiantará. Te apegue a Deus, peço pra ele te ajudar, seja esperto, pois o melhor homem do mundo morreu de braços abertos, pode crer, pra nos mostrar que também podemos vencer. Toda sua família torce muito por ti, confia e acredita. Em ti depositaram todas as fichas pra te ver voltar a ser aquele cara bacana que saía com as crianças todo final de semana. Visitava as casas de caridade, curtia muito com a molecada no parque da cidade. Se te falo isso, velho, é porque te considero. É verdade, casa de Deus, assembleia, nada disso te ajudará. Se você não se determina que essa porra de droga da sua vida deve se afastar. Sorte sua, que não deve nada, nada tenha a pagar. Se ligue agora e olhe para cima e veja a fundura em que você está. Olhe daí de baixo e veja quantos amigos você pode avistar. Tá ligado, chegado? Tu não tem uma lata de mela, nem uma bucha de fumo pra com ele esfumar. Então pegue da tua desgraça, faça uma escada pra tu poder te levantar. Ha. Passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você escolher. E no inferno o diabo sorri de você. E no inferno, inferno, vão sorrir de você. O passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você escolher. E no inferno o diabo sorri de você. E no inferno, inferno, vão sorrir de você. Hoje na sua casa todo mundo reza um terço, talvez pensando que esse seja o preço que terão que pagar pela sua libertação. Se esquece que do lado que tu está tem um príncipe cão. Se liga e larga essa onda, o caminho que tu pegou é atalho para o vale das sombras. Espero que dessa ideia você nunca duvidar. está estampado nos seus olhos. Seu suicida, como se não bastasse, carrega no bolso umas gringas. Aplique aqui, para eu poder viajar. Alucinado, se esquecia que a morte tinha hora marcada. E sua vida iria levar, se aproximou a outro drogado. Loucura nos olhos, o gatilho lhe fez puxar. Pá, pá, pá, pá, o gatilho lhe fez puxar. Do tanto que eu te pedi, hoje no cemitério tenho que te visitar. Agora te mando essa ideia, não faça das drogas o seu transporte. Tudo o que posso fazer é te avisar. No cemitério tem altas vagas, não te apresse pra chegar lá. Vai por mim, vai por nós, vai por nós. O passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você escolher. E no inferno o diabo sorri de você. E no inferno, inferno, vão sorrir de você. O passaporte para o inferno é só você escolher. O passaporte, porte, é só você.